sabe me dizer por que nós amamos ao Senhor? Alguém sabe me dizer? A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Declare isso para a pessoa que está do seu lado. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Ele fez tudo primeiro. Realizou todas as coisas primeiro. Veio de encontro às nossas vidas primeiro. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Vamos declarar isso então. Sendo